autorizado até 15.050, mais Fox Trot Serra. Ajuste de altímetro 10 na verde. Foxtrot, ja. Und zieht das 2000 Base. Mike Foxtrot, ja. Ajuste mit 2002, Mike Foxtrot, ja. 2002. Vou vetorar à direita para uma perna do vento radar, direita proa 260. Direita 2620, vai com uma perna de vento. 2000 já está visual. Mas se quiser vetorar para de aperfeiçoar ou manter, nós estamos à sua disposição. Eu aguardo só o seu manifesto para modificação de regra para a transferência para 2. Valeu, aqui está presente e propõe modificar. Matchbox da Serra, segue mantendo 1500 pés para o tráfego visual de Salvador no rumo da rotatória, chame a torre de controle em 1,8 decimal, 95, permanece 1013. Gente, muito obrigado, um bom trabalho, pessoal. Bom dia, Papa Tango Mike, Fox Trot Serra. Bom dia, Papa Tango Mike, Fox Serra, parte nacional do Almo 7. Fox Trot Serra. Sinal da 17, baixar de travado. Gente, pão motorizado, pistão no 7, vento 020 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3. Foco, senhor. Serra, no solo 58, em forma pátio. Gente, autorizado o backtrack, ele está aqui seguir a papá para o Abai Terra. Backtrack, papá para o Abai Terra. Esse livro é estacionar. Ranger Charlie 6225, a linha decola da 10, vento 020 graus com 4 nã. Ramiro 225, decolado 17, um controle 19, decimal 8, bom voo. 19, bom domingo. Salvador, bom dia, aqui é a 6225. 6225, contato radar na decolagem, autorizado 3280, suba via Arbor. Arbor 38, 6225. linha 625, quantos sinais você por noite eleva, senhor? Autorizado. É, Alfa 625. Restrito 360, 6225. Direcionário 621, pronto no ponto de espera 10. Direcionário 621, a linha decola da 10, vento 040 graus com 3 nós. A linha decola da 10621. 21, decolador 26, controle 19 decimal 8, bom voo. 19 decimal 8, bom trabalho 6219. Controle Salvador, Janeiro 6219, na saída da El, cruza a MIC. 6219, autorizada a função 360, suba via Arbor, vigilante. Zé, confirmando, subi via da El e atriza pro a Vileda, pro 6219. Sim, subi via da El, 6219. Via da El, Janeiro 6219. Xanair 6225, chame o centro Recife na frequência 126 decimal 0. 260, 6225, modo negro. Muito bom dia, gol 1963 e está na ponte de espera da 10, pronto. 1963, a linha decola do 10, vento 050 graus com 4 nós. A linha decola do 10 para o 1963. Autoriza pro de Nachove, pro Janeiro 6219. É 2-1, prossiga. Bom, 6219, eu gostaria de verificar se é possível pro de Nachove da presente. Nachove, aguarde, 6219, mantendo o perfil do zero. Aguarde e mantém escudo 6219. Bom dia, gol 1963, cruza 1500, Landael. 1963, suba o 360, suba via da L. É, foi uma fatiada junto, confirma? Autorizada a função 360, suba via da L. Via da L 360, gol 1963. Lima 21, Rotor, apenas confirmando a prox para solicitado. Na chave, possível ou da GEL. Da GEL, autorizado. Autorizado da GEL, 621. 621, chame a torre de controle, chame o centro Recife, 125 decimal 1. Centro 1251, boa, bom trabalho, 621. Bom dia, bom 865, próxima ponte, espera, pronto. 1865, a linha decolada 110, vento 010 graus com 2 nós. A linha decolada 10, 865, tá bom.